demoras? Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Olá, caros colegas. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Hora do Físio. O meu nome continua a ser Carlos Moreira e irei manter-me com aquela voz chatinha que vos acompanhará ao longo deste podcast. Começo já por informar que o feedback do último episódio com o Lucas Brinco sobre fisioterapia jovem no estrangeiro foi muito interessante e positivo. Para quem ainda não ficou totalmente saciado com o que ouviu e quiser saber mais sobre o MJF, pode encontrar mais informações no site www.movimentojovemfisioterapia.com. Também no âmbito da fisioterapia jovem, dou-vos a conhecer um evento em que poderão estar interessados. Falo do IPSM, ou International Physiotherapy Students Meeting, o terceiro deste tipo, que se vai realizar este ano em Albufeira entre os dias 21 e 25 de Abril. Realizado por estudantes de fisioterapia da Escola de Alcoitão, o evento apresenta uma excelente temática e programa e prossegue a senda de partilha de conhecimento que esta profissão tem seguido. Para além de que é no Algarve. Sol. Praia. Bem, vocês percebem. Para se inscreverem e saberem mais sobre o IPSM, basta acederem a geralipsm16.wix.com/IPSM2016, Wix com W, ou visitarem a sua página de Facebook. Posto isto, vamos então apresentar o convidado deste épico terceiro capítulo. O fisioterapeuta Francisco Neto dispensa introduções. Falámos de uma referência da terapia manual a nível nacional e internacional, o único formador acreditado do conceito de Mulligan na Península Ibérica e um investigador bastante ativo na área. Nestes próximos 40 minutos, eu e Francisco tentamos discutir os assuntos mais em foco acerca da terapia manual, como a importância do raciocínio clínico e a mudança de paradigma em relação aos mecanismos de ação existentes, para além de falarmos sobre a sua experiência pessoal com o conceito de Mulligan. Também exploramos a forma como intervém nos seus utentes e sobre todos os fatores que podem influenciar essa atuação. Sem mais demoras, iniciemos. Do rendimento disponível da... Francisco, então, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tudo ótimo. Cheio de frio hoje de manhã. Cheio de frio. Olha, queria lhe agradecer por ter aceito o convite desta entrevista e seja bem-vindo à Hora do Físio. Para as pessoas que não o conhecem, queria que fizesse uma breve apresentação sobre si mesmo, o que faz, como formador, o que ensina, isso tudo. Muito bem. Pode ser? Antes de mais, eu queria agradecer ao Carlos pela fantástica iniciativa. Acho que é ótimo que se tenta difundir e proteger um bocadinho a profissão. Acho que esta iniciativa é realmente de louvar para conseguir aproximar um bocadinho o que se faz da fisioterapia aos nossos colegas que estão em casa. Quem é que sou eu? Sou fisioterapeuta, sou licenciado em fisioterapia, sempre me moveu um bocadinho a paixão pela terapia manual, então a minha vida, e serei mais conhecido por estar relacionado com a terapia manual. Sou, para além de clínico, sou formador na área do conceito Mulligan, sou também diretor pedagógico da Forma Terapia, portanto a minha vida pauta-se por um misto entre a vertente clínica e a parte educativa, a parte formativa. Para além de lecionar os meus próprios cursos, também estou ligado à formação através de uma empresa de formação que se chama Forma Terapia, passa publicidade. Ok, sim senhor. Inicialmente, o que lhe queria perguntar, uma vez que o tema vai ser a terapia manual e vamos explorar algumas das coisas, uma vez que podemos falar aqui sobre terapia manual o dia todo quase, não é? E manter mais, a conversa interessante. A semana toda. A semana toda. O que eu queria perguntar é como é que surgiu a sua paixão para terapia manual, uma vez que já tendo feito parte do grupo de interesse de terapia manual, tem que ter alguma paixão de certeza, que deve ter surgido em algum momento. Como é que surgiu? Olha, o bichinho nasceu quando estava a estudar fisioterapia também, basicamente na formação base somos preparados para ser generalistas, não é? Damos um bocadinho da parte respiratória, da parte neurológica, da parte... E realmente a parte ortopédica, ortotraumatológica foi aquela que mais me fascinou. Acabei o curso, decidi começar a vocacionar a minha carreira mais para isso, a minha formação contínua, e procurei ir mais além e procurar outras opções de formação por Portugal, mas também no estrangeiro. Pronto, realmente, neste momento dedico-me exclusivamente à terapia manual e à fisioterapia neuromusculoesquelética e as outras vertentes, basicamente, deixei-as um bocadinho de parte. Ok. E Exatamente. Quais as técnicas de terapia manual que utiliza mais no seu dia-a-dia? Ou não faz de separação? Olha, não sou de todo fundamentalista. Sim. Eu acho que, uma vez que nós lidamos com pacientes ou com utentes com problemas multifactoriais, uma abordagem multimodal é sem dúvida a mais indicada. Não vejo a terapia manual como uma religião, não sou um mulliganeiro, não sou um maitlandiano, não sou um mackenziano, sou um terapeuta manual em que realmente tento utilizar várias abordagens, vários conceitos de terapia manual para fazer uma boa avaliação dos meus utentes e selecionar o tratamento mais indicado para eles. Portanto, para além de mulligan que logicamente utilizo técnicas a nível de neurodinâmica, utilizo Maitland, utilizo McKenzie, utilizo McConnell, utilizo manipulação, um sem número de técnicas que realmente estejam indicadas para o utente em questão. Cada vez se sente mais apaixonado pela terapia manual ao longo do tempo. O que é que lhe parece? A minha mulher tem ciúmes da terapia manual, quer dizer alguma coisa? Não, sem dúvida que à medida que vamos explorando um bocadinho mais esta área e vamos conhecendo abordagens diferentes, perspectivas diferentes, realmente este é um mundo a explorar e acho que durante toda a vida vou continuar a ser apaixonado pela terapia manual. Assim o espero, pelo menos. Ok. Se a minha mulher deixar. Sem dúvida. Ok, nós também vamos falar um bocadinho sobre os efeitos da terapia manual e a maneira como esta evoluiu ao longo do tempo. Uma vez que agora surgem cada vez mais opiniões cada vez mais diferentes sobre o que a terapia faz, o que não faz, a terapia manual. Por isso, o que eu queria perguntar é, sendo que houve uma evolução do raciocínio no que toca à terapia manual, no que se toca aos seus efeitos ao longo do tempo, desde que acabou o curso, por exemplo. Mas está-me a falar de uma evolução em relação aos modos explicativos dos mecanismos de ação da terapia manual, do raciocínio clínico? Raciocínio clínico e mecanismos de ação, principalmente. Olha, o raciocínio clínico é uma área cada vez mais explorada, embora eu sinta que muitas vezes é esquecido. Eu acho que a base para uma boa intervenção é, sem dúvida, uma boa avaliação, um bom raciocínio, com ferramentas realmente validadas e baseadas em evidência. Eu acho que às vezes a classe dos fisioterapeutas esquece-se um bocadinho disso e procura soluções milagrosas onde não as há. Portanto, para termos uma prática sólida e fundamentada, sem dúvida um bom raciocínio é fundamental. Uma boa seleção das estratégias de avaliação e das estratégias de intervenção também é fundamental. Eu acho que a sua questão destinava-se um bocadinho aos mecanismos de ação da terapia manual também. Sem dúvida que aquilo que aprendemos há 15 anos, 20 anos, ou há menos tempo, cada vez mais é posto em questão a nível da investigação. Falamos muito de efeitos mecânicos versus efeitos neurofisiológicos, é aí que quer ir, não é? Sim, é por aí sim, que quer sim. Entrar. Eu só queria introduzir um bocadinho o tema, ver o que é que Francisco dizia para já. E basicamente há muita polémica sobre os efeitos daquilo que fazemos, não os efeitos clínicos, porque aí basta nós fazermos uma avaliação, intervirmos e reavaliarmos funcionalmente o nosso utente para vermos se realmente utilizamos a seleção mais ou a técnica mais abordada ou não, mas efetivamente em relação ao que fazemos, se quebramos aderências, se não quebramos aderências, se pomos os ossos no sítio, se estamos a ativar mais o músculo X ou o músculo Y, realmente aí há grande polémica e cada vez mais se escute que os efeitos do que fazemos passam por uma vertente neurofisiológica também e não isoladamente uma vertente mecânica. Exatamente. O que eu acho. E era exatamente essa a próxima questão, que era se acha que estes mecanismos de ação se acha mais que são fatores mecânicos, fatores neurais, pensa que poderá ser um conjunto dos dois, mais neurais, mais mecânicos? Fundamentalmente, se não tivermos cérebro, não temos dor. Exato. Não é? Portanto, tudo o que nós fazemos manualmente, tudo o que nós fazemos numa sessão de fisioterapia, para além de ter um efeito local no segmento que nós estamos a mobilizar, a manipular, seja o que for, vai sem dúvida interferir com o nosso sistema nervoso. Sem dúvida que são estímulos mecânicos que nós muitas vezes estamos a aplicar pensando numa alteração de uma posição de uma articulação ou em romper uma aderência ou seja o que for, mas para além desses efeitos locais que nós imaginamos existirem, sem dúvida que o nosso sistema nervoso é desafiado, o nosso sistema nervoso é estimulado e vai ser responsável, principalmente em casos de dores, pela modulação de dor através da ativação de vias descendentes de inibição de dor, sem dúvida. Eu penso que há um contínuo. Hoje em dia discute-se muito o que faço é puramente mecânico, é puramente neurofisiológico. Eu acho que quem diz que tudo o que fazemos é puramente neurofisiológico não tem razão. Quem diz que tudo é puramente mecânico também não tem razão. Eu acho que há um meio termo e há um contínuo entre esse paradigma biomecânico e neurofisiológico. É, sem dúvida. E isso é algo que vamos explorar um bocadito mais daqui a alguns minutos. Já estou a antecipar a resposta. Já está. Estou a dar cabo da entrevista. Não. Desculpe lá, Carlos. Não vou ser controverso, prometo. Em relação a isso, em relação à terapia manual, como evoluiu o uso da sua parte da terapia manual? Usava mais há uns anos atrás, usa menos agora, o contrário, usa mais seletivamente? A terapia manual em geral? Sim. Continua a usar bastante. Não de uma forma isolada, e aliás a evidência aponta que uma combinação de terapia manual com exercício terapêutico, em grande parte das funções que abordamos, é a receita, entre aspas, de sucesso, mas uso bastante terapia manual. Não só Mulligan, mas terapia manual em geral, digamos assim. Ok, sim senhor. Eu queria agora dar aqui um exemplo para pormos aqui as cabeças a trabalhar. Vamos lá. Um bocado cedo para isso, mas está bem. São quase 11 horas então. Pronto, o que eu queria perguntar é, imagine uma pessoa com bastante dor crónica, que se encontra relativamente calma, e outra na mesma situação, mas que se encontra desesperada, com elevada hipertonicidade ou aumento de atividade, como quisermos chamar, e essas duas pessoas entram-lhe no consultório em alturas diferentes. Em termos de terapia manual, interviria da mesma forma numa pessoa e na outra, ou nem por isso? Temos que ter claro, a ver se eu não fujo à essência da sua questão, temos que ter claro que a terapia manual não funciona para todos os utentes. Se temos um caso de um paciente com dor crónica, com sensitização central, com uma série de problemas que não físicos associados à percepção da sua dor, podemos fazer a terapia manual que quisermos e efetivamente não vamos ter um resultado tão bom. Aí, sem dúvida que abordagens mais comportamentais vão ser mais indicadas para ele, exercício, a exposição gradual ao exercício, etc., e a própria explicação da dor vão ser importantes. Portanto, quando lidamos com dor, não podemos só pensar em estrutura. Temos que pensar que ligado à estrutura há um sistema nervoso, há um cérebro, há a percepção da dor, há emoções, há catastrofização, há medo de movimento, há um sem número de coisas que são importantes abordarmos e que muitas vezes escapa ao fisioterapeuta. Às vezes estamos à procura da vértebra que temos de tratar, ou da articulação que temos de tratar, ou do músculo, ou do ponto de gatilho, ou disto ou aquilo, e esquecemos realmente da percepção da dor do utente e como é que nós podemos realmente influenciar a sua percepção da dor e motivar basicamente a funcionalidade. Portanto, sem dúvida, não, a minha intervenção não é igual para todos os utentes. A par da terapia manual, que pode estar indicada em alguns casos em utentes crónicos, a educação é super fundamental. Isso também ia ser uma das perguntas que eu lhe ia fazer lá mais para o fim, é certo. Estou mesmo a estragar a entrevista, desculpa. Que era acerca da educação, se educava os seus utentes. Sem dúvida. É fundamental. Tanto a nível de exercício como também, por exemplo, estratégias acerca do controle da dor. Estratégias de coping em relação à dor, sem coping, dúvida, super importante. Explorar um bocadinho mais o assunto, que tipo de estratégias principalmente é que... Basicamente estratégias que eles possam adotar no seu dia-a-dia. Sim. Que tenham relevância para a sua funcionalidade. Muitas vezes o descatastrofizar ou desmistificar várias situações do dia-a-dia são fundamentais para realmente serem encaradas de uma forma diferente pelos utentes e realmente quebrar um bocadinho o medo do movimento e o medo da exposição a situações mais que eles interpretem como de mais risco. Acho que é super importante. E aí não só a parte técnica do terapeuta de manual, do fisioterapeuta, como é que colocamos as mãos, se o impulso é para ali, se o impulso é para acolá, muitas vezes a própria seleção das palavras que utilizamos com o nosso utente é super fundamental. Vários autores, podemos pensar em Lorimer Mosley, em David Butler, uma série, Joe Nees, uma série de colegas que trabalham muito nessa área, que vem que realmente a forma como nós explicamos a dor ao utente é fundamental. Portanto, Não consigo ver uma coisa dissociada da outra, não consigo ver-me a tratar um paciente só a falar com ele, ou só entra, deita aí, eu vou-te fazer aqui umas coisas e já vais sair a correr. Nem pensar, as duas coisas têm que ser associadas e têm que ser bem valorizadas da nossa parte. Tem tido bons resultados, bom feedback por parte dos utentes no que toca à educação e se sente que tem obtido resultados nesse parâmetro? Eu sinto que sim. Há utentes e utentes, não é? Há formas e formas de educar. Posso comparar, temos dois filhos, os dois filhos não são iguais, nós vamos educá-los de uma forma diferente e vamos tentar levá-los por um caminho usando estratégias diferentes, ora com os utentes de uma forma diferente, como é lógico, a educação também tem que ser moldada em função da sua individualidade, mas acho fundamental e muitas vezes esquecemos disto, o que queremos é saber onde espetar a agulha, ou saber onde mobilizar, ou saber onde manipular, ou seja o que for, e esta vertente é sem dúvida muito importante a nível clínico, e a investigação cada vez mais comprova que é uma área da nossa intervenção que tem que ser utilizada. Pronto, voltando atrás um bocadinho, de facto, como agora surgiu a pergunta da educação, realmente se uma pessoa, voltando à parte da sensitização central, né? Realmente uma pessoa que esteja com um sistema nervoso simpático muito alterado, realmente a gente depois tenta manipular ou fazer o que é que seja, depois aquilo não dá, e a gente, porquê é que não dá? Pois, realmente acaba por ser muito importante ter abordagens diferentes. Sem dúvida, no que toca. E para além do... Para além da situação do não dá através de uma técnica mais forte, há mil maneiras de modular a dor. O que eu tenho que conseguir é acalmar realmente a dor, é conseguir que o utente possa ser mais ativo, mais funcional, não só através de técnicas, mas através realmente de outras técnicas diferentes que têm como objetivo realmente o educar para a dor. Ou para a dor não, educar para o movimento. Sim. Excelente. Pronto, agora vamos levar isto para... Vamos elevar um nível agora. É agora que põe uma música de Natal. Vamos falar sobre Mulligan agora. Sim, um bocadinho. Já que o Francisco é formador já há algum tempo do conceito de Mulligan. Pronto, o que eu queria... Vamos tentar transpor o assunto dos efeitos da terapia manual agora mais específicos para o Mulligan. Okay. Temos aqui algumas questões interessantes que é... Qual a sua experiência com o conceito, basicamente? E se houve evolução da sua parte ao longo dos anos, tanto na aplicação da técnica como na explicação desta? Ou seja, por exemplo, dando um exemplo, existem mesmo subluxações associadas a uma limitação na flexão dorsal, por exemplo? Se o que melhora realmente a mobilidade de tornozelo é um reposicionamento anteroposterior do astrágalo ou uma alteração na percepção do utente a nível neurofisiológico? Sem querer repetir muito o tema, mas especificando mais... Para o conceito de Mulligan, sem dúvida. Então quero que eu fale sobre os efeitos do Mulligan, é isso? Não, basicamente há de certeza, muita... De certeza que sentiu evolução ao longo do tempo. Sem dúvida. Eu acho que a evolução a nível de modelos explicativos dos mecanismos de ação de Mulligan deu-se também noutras áreas, não é? Se pensarmos numa manipulação, se disséssemos ao senhor Andrew Steele, por exemplo, pai da osteopatia, que ele não estava a reposicionar um osso necessariamente só e estava a ter outro tipo de efeitos, ele se calhar é capaz de andar às voltas na sepultura dele agora. O senhor Mackenzie também começou com um modelo conceptual sobre a posição de Scal e agora vê-se que não é só isso e que há outros modelos explicativos. E o mesmo acontece em relação ao conceito Mulligan, ao modelo das falhas posicionais articulares. Realmente tudo surgiu com esse raciocínio, que é associado a uma limitação de movimento, associado à dor, associado à hipomobilidade, poderia haver uma pequena alteração da posição das superfícies articulares e basicamente que as reposicionávamos para facilitar o movimento. Hoje em dia vê-se que para além de um efeito local, um efeito mecânico, temos associado também um efeito a nível neurofisiológico, não é? Basicamente temos um estímulo mecânico que tem que ser aplicado de uma forma precisa, pensando realmente que estamos a alterar a posição articular. Mais importante que isso é a resposta clínica do paciente, a melhoria da sua funcionalidade, que passa, sem dúvida, por uma resposta neurofisiológica, sem dúvida. E aliás, deixe-me acrescentar que há muita investigação nessa área, no conceito de Mulligan, investigação sobre os mecanismos mecânicos e os mecanismos neurofisiológicos, e realmente há uma hipoalgesia mecânica não opioide associada à efetividade clínica da técnica. Há respostas a nível do sistema nervoso, há respostas a nível sensório-motor, há respostas a nível de dor, que não passam isoladamente por uma alteração posicional articular, mas sem dúvida pela sua influência a nível do sistema nervoso. É bom, de facto, agora, será verdade ou não, esperemos que seja, que de facto haver este equilíbrio, quase de certa forma, entre os fatores neurais e os fatores neurofisiológicos, porque, como eu lhe estava a dizer até há pouco, antes de estarmos aqui a gravar, nós, mesmo muitas pessoas não têm informação do conceito de Mulligan, mas têm algumas dicas na aula e foram, aprenderam que havia aquelas fases articulares. Agora chega aqui alguns anos depois, mas então não há... Quer dizer... Como se aprende, vou fazer uma fricção MTP para quebrar aderências, como se aprende, vou mobilizar esta articulação para ganhar movimento, como se aprende, vou alongar este músculo para ele ter um maior comprimento muscular. Sem dúvida que muitas vezes o modelo conceptual que nos leva a fazer algumas coisas e nos leva a colocar hipóteses pode ter uma vertente mais mecânica, mas sem dúvida que a resposta clínica do utente não exclui de todo uma resposta neurofisiológica. Eu costumo dizer, sem cérebro não temos dor, não é? Mas sem estrutura nós podemos ter dor, não é? Podemos agora ter o João sem um membro superior, podemos fazer aí uma amputação e você pode continuar a ter dor no seu dedo, que já não existe. Mas realmente, se lhe cortarmos a cabeça e se ficar sem cérebro, o João nunca mais tem dor na vida. As duas coisas estão associadas e há muita investigação nesse sentido, não só em Mulligan, em todas as áreas, em manipulações osteopáticas, em técnicas faciais, em técnicas de trigger points, e realmente a polémica e a discussão instalou, e eu acho que isso é importante, é parte que é sinónimo que a evolução da profissão está a acontecer, que as pessoas não ficam estagnadas no tempo e não procuram só uma explicação. Claro que quando está numa licenciatura, se começam a falar demasiado a neurofisiologia, realmente não consegue perceber o que é que está a fazer naquela articulação, se calhar, e os modelos explicativos mais básicos, mais simples, muitas vezes passam por um modelo explicativo mais mecânico, o que não quer dizer que não haja uma resposta neurofisiológica. São importantes, sem dúvida. E deixe-me acrescentar que eu acho que a nível de formação sobre dor, sobre neurofisiologia, dor, etc., estamos ainda a anos-luz do que acontece noutros países. Portanto, é complicado estar a falar de muita neurofisiologia quando não existem bases, não é? E eu acho que, sem dúvida, isso já está a acontecer em várias faculdades, há cada vez mais importância dada à área da neurofisiologia, e realmente eu acho que nós, fisioterapeutas, devemos procurar técnicas, Mulligan, aquilo que você quiser, mas devemos procurar também perceber o que estamos a fazer ao nosso utente. Há duas coisas diferentes, é a técnica X tem resultados clínicos bons, não é? Eu avalio o meu utente, aplico uma técnica, reavalio e ele está efetivamente melhor. E se quisermos ir um bocadinho mais a fundo, é perceber como é que nós estamos a influenciar a dor. É porque estamos a alterar a posição de uma articulação, é porque estamos a influenciar respostas a nível de modulação de dor, e sem dúvida que há um equilíbrio entre as duas coisas e é preciso percebê-lo também. Em relação aos modelos formativos nas faculdades, sente então que também houve uma evolução, já pelo menos há alguns anos, em algumas faculdades, acerca dos mecanismos de ação? Eu acho que sim. Cada vez é mais complicado falar de uma forma geral como é que está a formação em Portugal. A nível, nós temos 17, 18, já nem sei quantas são, já as perdi. E necessariamente que os modelos de formação poderão ser diferentes, mas as competências que têm que ser dadas no final de um curso deverão ser semelhantes. Falo daquilo que conheço, há várias faculdades que já começam a incidir nesta área, também muito por força da investigação recente que tem saído, e eu julgo que toda a gente está a tentar fazer um trabalho melhor cada vez mais, portanto a tendência de todas as faculdades será fazer cada vez mais e melhor, tendo em conta as limitações de tempo que têm muitas vezes também. Esperamos nós todos isso. E esperamos, de certeza, que os colegas que estão nas faculdades estão a fazer um bom trabalho. Pronto, agora vem a pergunta. A pergunta. É lá. Não, nesta altura que eu me levanto e saio, porta sim, fora. Sim, neste momento. Está no consentimento informado de gravação, por isso pode perfeitamente posso sair. Posso fugir, está bem. Eu faço uma viagem de 50 minutos para nada. Estou com vontade de ir à casa de banho, vou-me embora. Diga, João. Bem, Brian João, Mulligan. Não, Carlos. Chamei Carlos, João, Carlos. Outra vez. É, não me insulte, só chamei. Obrigado. Brian Mulligan deu há uns meses uma entrevista à Shattered Society of Physiotherapists, que o Francisco deve conhecer. Um amigo meu disse-me que é tipo uma espécie de APF em Inglaterra, mas com muito maior impacto. Definiu. É, exato. Mais ou menos. Mais ou menos, pronto. Okay. Vou ter que falar com ele então. Nessa entrevista disse... Aliás, mantém a explicação que o sucesso da sua técnica deve-se principalmente às tais falhas articulares e que chega lá e reposiciona. Depois veio, um bocadinho mais tarde, criador do método de dermoneuromodulação, que é uma grande apoiante do modelo neurofisiológico, desse mecanismo de ação, que é Diane Jacobs, certeza que conhece, que até vem a Portugal em breve, salvo erro, alegou que consegue obter os mesmos resultados de Mulligan através de um movimento da pele de uma dada direção, mantendo o movimento ativo por parte do utente. Por exemplo, pegando outra vez no exemplo do tornozelo, temos um reposicionamento AP do astral por parte de Mulligan e ela, por exemplo, pede na mesma uma flexão dorsal, mas faz um movimento da pele numa dada direção, na direção que ela acha que está restringida. Outros métodos também, como o FFT, que é um tape, que é o Functional Facial Taping, em que com o arrastamento da pele numa dada direção, às vezes com ou sem movimento ativo, também temos uma melhoria dos sintomas e da amplitude de movimento. Mas queria pegar especialmente na parte da Diane Jacobs, que ela diz que o glide do Mulligan acaba por chamar desnecessário. Ou seja, não isto aqui, o desnecessário está entre aspas, foi como ela diz, ok. Por isso, existe aqui um certo conflito com a visão de Brian Mulligan, que é o criador do mundo. É ótimo haver conflitos, é espetacular. Acho que é assim adoro, que nós conhecemos todos. É bom que haja que conflitos e que haja respeito pelo trabalho uns dos outros, acho que isso é fundamental. E sem dúvida que é bom, se estivéssemos todos de acordo, a Terra ainda era plana, não é? Ainda pensávamos que a Terra era plana e que não girava à volta do Sol. Eu respeito muito o trabalho da senhora Diane Jacobs, acho que tem técnicas e tem modelos de raciocínio bastante interessantes, mas eu acho que nunca há verdades absolutas, não há verdades absolutas da parte de ninguém. Dizer que um glide é desnecessário, realmente quem conhece o conceito de Mulligan sabe que isso não é verdade. Realmente quem conhece mais de 100 artigos publicados sobre a efetividade do conceito de Mulligan também sabe que isso é parte fundamental do conceito, e temos um conceito que tem as suas bases teóricas, mas tem as suas bases científicas muito fortes, não é? Ainda há coisa de 15 dias, mais ou menos, foram publicados novos artigos sobre a análise custo-efetividade do conceito de Mulligan em casos de epicondilologia lateral do cotovelo versus infiltrações com corticosteroides, com resultados simpáticos para o conceito de Mulligan. Voltando à sua questão... O Sr. Brian Mulligan tem 83 anos. Quando ele criou o conceito Mulligan, não se falava em neurofisiologia, de certeza absoluta. Se agora se começa a falar por cá, então, quando ele começou a estudar fisioterapia, não se falava sobre isso. Ele imaginou ou criou o seu conceito, tendo por base uma teoria de falhas posicionais articulares. Basicamente, que uma alteração da posição articular poderia levar a uma alteração da biomecânica a nível do movimento e poderia ser origem de sintomas. E realmente ele pensou que corrigindo a posição dessas articulações teríamos uma melhoria a nível funcional. Eu acredito que isso seja verdade para algumas técnicas, para algumas articulações, para alguns utentes, mas realmente noutros casos o estímulo que nós aplicamos, o glide que nós aplicamos é super suave. Quem nos está a ouvir, se imaginar que eu estou a fazer um deslizamento lateral de uma interfalângica com uma força super suave, imaginem que têm uma mosca em cima da mesa e estão a aplicar uma pressão em cima da mosca, não estão a matar a mosca, estão a fazer flexão dos joelhos da mosca, está a ver o suave que pode ser o estímulo. Claro que em técnicas mais suaves, em articulações mais pequenas, o efeito biomecânico não será assim tão importante, ok? Considero que um efeito neurofisiológico seja mais importante também. Sr. Brian Mulligan continua, sem dúvida, a falar do reposicionamento articular, tal como eu continuo, como um modelo conceptual, mas a investigação no conceito de Mulligan já avançou ao ponto de estarmos a avaliar efeitos psicológicos da técnica e efeitos neurofisiológicos da técnica. Portanto, não estamos a falar de opiniões, como é a opinião da senhora Diane Jacobs, estamos a falar de coisas que estamos a investigar. Portanto, eu acho que é um bocadinho drástico dizer isto é desnecessário, isto aquilo é desnecessário, sobre um conceito que tem anos e anos de história, tem investigação forte e sólida. Não podemos dizer tudo o que aquela pessoa está a fazer é mentira, eu é que sou dono da razão. Se assim é, realmente que se faça a investigação. Eu não conheço muita investigação sobre que tenha feito a senhora Diane Jacobs, mas acho que a nível clínico as suas intervenções dão resultados muito bons. Seria bom que ela fizesse também alguma investigação sobre aquilo que alega. Portanto, não sei se respondi à sua questão. Basicamente, o Sr. Brian Mulligan tem 83 anos, continua a falar com a mesma paixão do seu conceito e continua a falar sobre o reposicionamento articular, que em algumas situações será verdade, mas ele tem sempre que lhe perguntam, e os efeitos neurofisiológicos? Ele tem sempre a humildade de dizer, eu não percebo nada disso, que eu já sou muito velhinho, falem com os meus investigadores que eles estão a estudar isso. Uma coisa é certa, se eu não tivesse imaginado este modelo de falhas posicionais articulares, ninguém estava a falar ninguém estava a fazer mobilizações com o movimento neste momento. É o que ele diz, o que me interessa é que o meu utente esteja melhor depois de eu lhe pôr as mãos, ok? E temos mil motivos ou mil mecanismos de ação que podem estar a influenciar isso, há que os investigar. Portanto, temos que dividir um bocadinho o que é a investigação clínica e o que é a investigação científica e temos pessoas como o Sr. Darren Rivett, o Sr. Bill Vincenzino, o Sr. Toby Hall, uma série de ilustres da terapia manual que estão realmente a fazer investigação connosco e estamos a ver para além do que fazemos na articulação, o que é que estamos a fazer no sistema nervoso. Portanto, ao contrário daquilo que se possa pensar, não é uma área negligenciada por nós, muito pelo contrário. Acho que estamos na vanguarda da investigação nessa área também. Pois, e realmente essa é a questão, não é? E isso leva-nos um bocadinho àquela questão anteriormente, que é sobre duas pessoas diferentes, uhum. Uma entra no consultório e outra também, em alturas diferentes. Exatamente. Que é, nós temos fatores mecânicos, temos fatores neurais, mas lá está, temos tudo o resto, temos fatores emocionais e isso é muito complicado. Temos as experiências da pessoa, se já foi um fisioterapeuta, se correu bem, se correu mal. Há muita coisa que nós não conseguimos, é virtualmente impossível buscarmos todas as variáveis que. Não é? Até o efeito placebo daquilo que nós fazemos. É impossível que nós não usemos efeito placebo. Agora, uma coisa é usá-lo deliberadamente, outra coisa é usá-lo sem estarmos a perceber que o estamos a fazer. É uma área fantástica, é uma área fantástica esta da investigação da neurofisiologia. Eu costumo dizer que quem diz que tudo é biomecânico não tem razão, tudo que é neurofisiológico não tem razão. Eu acho que há um contínuo e há associação entre o meu estímulo para provocar respostas neurofisiológicas tem que ser específico. Eu faço aplico um estímulo mecânico específico na articulação X, com a direção Y, com a força Z, que vai provocar alterações locais na posição da articulação, mais ou menos temporárias, mas ao mesmo tempo vai potenciar uma resposta do nosso sistema nervoso. Portanto, as duas coisas estão associadas. A mesma coisa relativamente a um estímulo de pele. Eu não sou especialista em dermoneuromodulação, é assim que se chama, não é? Mas o estímulo a nível cutâneo, peço desculpa, também tem que ser específico. Claro. E é um estímulo mecânico que vai levar a uma resposta. Eu acho que muitas vezes estamos a fazer a mesma coisa, estamos a falar da mesma coisa, mas com palavras diferentes. E realmente termos alguma flexibilidade na interpretação daquilo que fazemos acho que é fundamental e o respeito mútuo também acho que é muito importante. E em termos de dermoneuromodulação também não posso falar, uhum. Conheço muito de leve o conceito, uhum. Quase, mas posso, por exemplo, como falei da FFT, uhum. e realmente com a FFT temos uma distração através do tape, uma distração da pele, também da faixa, certeza. Exatamente. Superficial no mínimo, que, e realmente temos... Repara uma coisa, nós quando estamos a mobilizar ou a manipular uma articulação, é impossível, o meu estímulo não está a ser dado só na articulação. Tenho como ideia, estou a mobilizar esta articulação, mas eu entre os meus dedos e a articulação tenho pele, tenho receptores cutâneos, tenho imensas coisas que estão a ser estimuladas também, não é? Aliás, se calhar para conseguirmos uma alteração estrutural, a força que tínhamos que aplicar tinha que ser 500 mil vezes maior e não era com uma aplicação ou com 3 séries, 10 repetições que íamos ter uma alteração permanente nessa estrutura. Portanto, a neurofisiologia sem dúvida que é importante. Aquilo que é muito importante a nível do conceito Mulligan, a nível clínico, é o trabalho ativo sem dor. Dou-lhe um exemplo, você tem dor à abdução. Eu, de acordo com o modelo das falhas posicionais, coloco como hipótese, existe esta dor porque a cabeça umbral não está centrada na glenoide, está demasiado anterior. Então o meu estímulo vai ser no sentido do reposicionamento da articulação. Resultado esperado é que acessório mais movimento ativo, que antes provocava dor, agora que esta combinação que elimina dor, ok? Então, o que é que podemos pensar? Mecanicamente estou a aplicar um estímulo na cabeça humeral e em mil outras coisas, a resposta clínica do utente é menos dor, ok? E menos dor por uma panóplia de efeitos neurofisiológicos e mecânicos em combinação. Portanto, importante pensar nisso, importante pensar que trabalhamos com movimento ativo, sem dor, e eu acho que o nosso cérebro gosta muito de movimento ativo sem dor também. Uhum. Não é só a articulação, claro, que gosta disso, mas realmente um movimento que há 5 minutos provocava dor, agora, se eu consigo fazê-lo com muita mais amplitude e sem dor, isso vai gerar um efeito muito grande ao meu processador central, ao meu cérebro, e o sistema nervoso realmente vai gostar desse estímulo. E gostei bastante, de facto, entre as nossas mãos e a articulação, temos muita coisa. Então, por uma razão, a pele é o maior órgão do corpo. Sem dúvida. Portanto, tudo o que nós fazemos estimula um sem número de estruturas. Às vezes pensamos, esta é técnica articular, esta é muscular, esta é neurodinâmica, mas sem dúvida que pensamos nisso conceptualmente, mas na realidade estamos a afetar várias estruturas com as nossas técnicas. E até lhe posso dar o exemplo, à luz da investigação mais recente sobre o conceito Mulligan, é giro vermos que a aplicação de uma técnica de acessório mais movimento ativo, uma mobilização com movimento, para além de efeitos a nível de função, de amplitude de movimento e de dor, tem inclusivamente efeitos a nível de ativação muscular. É super curioso, não é? Portanto, não podemos isolar só uma estrutura num sistema. Pensamos funcional, ok? Tratamos funcional. É lógico que se eu tenho mais movimento ativo sem dor, a dor já não vai inibir a ativação muscular e há alterações a nível da ativação muscular também. Portanto, está tudo associado. Faz-me todo sentido. Bem, Francisco, a conversa está boa, já lá passamos a meia hora, mas é a partir desta hora que as pessoas começam a carregar no botão. Desligar? É a partir desta Esperem, hora. Esperem, fiquem aí, tem mais uma pergunta. Não, eu acho todos publicados com isto, é a partir da meia hora que as pessoas começam a desligar. É verdade. Então fique no seu lugar. Como é que dizia João Baião, ir fazer o xixizinho, não era? Epá, não me lembro. É o João Baião, que não ainda conheces o João Baião. No Big Show SIG? Sim, em qual intervalo. Já quase não é no meu tempo. Isso já não existe. Bem, vamos começar a finalizar, Francisco, está bem? Pronto, o que eu queria perguntar é se podemos esperar novidades para o futuro, principalmente a nível pessoal e profissional. O que é que podemos esperar de si? O que é que podem esperar de mim? Isso é uma boa pergunta. Boa questão, é uma não é? Boa pergunta. Não, eu realmente estou muito ocupado com a formação a nível de conceito Mulligan, a nível pessoal, não só em Portugal, mas um bocadinho por toda a Europa, com mais força em Espanha. O que é que podemos esperar? Possivelmente uma visita do Sr. Brian Mulligan à Península Ibérica, no próximo ano. Portanto, se querem conhecer uns dos dinossauros, entre aspas, no bom sentido, da terapia manual, acho que se dá uma oportunidade única. Ele já esteve cá em 2011, no Porto. Agora, possivelmente, vamos para o país irmão, vamos levá-lo lá para dar a oportunidade às pessoas de conhecerem o Criador. E realmente vou continuar com a mesma força a nível formativo. Tenho também trabalhado a nível de investigação. Ainda há coisa de 15 dias publicamos, 15 dias não, já há um mês quase, publicámos um artigo na revista Manual Therapy, precisamente sobre o conceito de Mulligan, juntamente com um orientando, se me estás a ouvir, Carlos Bezelga, o trabalho foi muito bom e conseguimos publicá-lo. Portanto, vamos tentar fazer mais investigação e a minha vida vai continuar a passar por aí. Formação, investigação, vertente clínica, continuar a trabalhar todos os dias com os meus utentes, são os meus planos. Uhum. E quanto ao futuro da terapia manual, espera no futuro que cada vez mais haja esta evolução por parte de todas as explicações inerentes a esta? Esperemos que sim. Mas para além das explicações, que são super importantes, realmente a avaliação da efetividade das técnicas também é fundamental. Uma coisa é a investigação clínica, outra coisa é queremos ir mais além e percebermos o que é que estamos a fazer. Mas acho que as duas áreas são fundamentais. Eu acho que quando pensamos em investigação e quando pensamos numa técnica nova que aparece aí num anúncio, seja onde for, há que pensar, há investigação que me diga que esta técnica é efetiva, técnica X para melhorar a amplitude do movimento. Há investigação que me diga que isto é efetivo. Ponto 2, há investigação que compara esta técnica a outras técnicas para que eu saiba se realmente esta é uma mais-valia. Ponto 3, o que é que nós estamos a fazer? Ou seja, o modelo conceptual que me leva a aplicar esta técnica é uma verdade absoluta? estou realmente a romper aderências, estou realmente a alongar um músculo. E realmente, se pensamos nesta combinação de investigação, vamos aprofundando muitas vezes aquilo que fazemos, se é efetivo e porque é que funciona. Se pensarmos nas clássicas aulas de massagem no primeiro ano da faculdade, quantos efeitos da massagem é que lhe foram descritos? Faz isto, faz aquilo, faz aquilo, faz uma lista enorme que tinha de curar para o exame. Quantos é que estão fundamentados em investigação? Poucos, muito poucos. O efeito psicológico está, mas realmente, pronto, muitas vezes há que questionarmos se o que pensamos que estamos a fazer é realmente o que estamos a fazer e, paralelamente, se a técnica que estou a aplicar é realmente adequada ao utente que eu estou a tratar. E para isso é fundamental, como falámos há pouco, não só a técnica, mas um bom raciocínio clínico, uma base sólida também a nível de investigação para que eu possa selecionar o melhor tratamento para cada utente. E essa capacidade também de nos questionarmos a nós próprios ao longo do tempo tem que estar cada vez mais presente. Todos os dias surgem coisas técnicas, abordagens, ideias mais científicas, menos científicas, mais esotéricas, menos esotéricas, coisas que continuamos a fazer que a investigação já nos diz, não faças, isso não é melhor que o placebo, ou inclusivamente é perigoso para a saúde dos seus utentes e nós continuamos a fazê-lo. Acho que continuamos à procura da solução mágica e se calhar as soluções estão mais perto de nós do que aquilo que imaginamos. Sem dúvida. Pronto, vamos então finalizar isto. Tá? Francisco, queria lhe agradecer imenso. Agora nós chega a altura em que vamos ouvir a entrevista toda outra vez. Não e se sei, eu não gostar não de alguma sei, coisa que disse, sei. Podemos apagar tudo e fazer nada. Pá, sim, senhora, se isto Carlos. Funcionasse por takes, mas não. Não, mas, mas pronto, queria lhe agradecer imenso por ter aceito o convite. Carlos, foi uma excelente conversa, mas eu gostei bastante. Não sei se Francisco gostou. Mas pronto. E foi este o terceiro episódio da Hora do Físio. Com o Francisco Neto. Muito bem, Francisco. Carlos, olha, agradeço um abraço. A atenção, um abraço a todos os colegas. Ok, pronto, agora vamos ter que nos despedir porque eu tenho um estrago anterior e... então vamos fazer aí uma mobilização. O Francisco já me tinha prometido. Adeus, Francisco, um abraço. Um abraço, obrigado. Bem. Aí tem. Dou assim por terminada esta pequena odisseia para a terapia manual e também mais especificamente pelo conceito de Mulligan. Agradeço ao Francisco Neto pela disponibilidade e por ter saído das instalações da Formoterapia em Vila do Conde para a gravação deste episódio. Bem, pronto começar, não é? Muitas foram as ideias que o Francisco expôs neste episódio e que eu considero de relevo para a nossa prática clínica de dia-a-dia. Inicialmente, devo destacar que foi muito bom verificar esta abertura à investigação recente no que toca aos mecanismos de ação da terapia manual para um formador de uma técnica cujo criador se baseia no modelo quase puramente biomecânico. De prova em contrário, este contínuo, como descreve o Francisco, entrando nas explicações, parece ser o caminho. É também importante assinalar dois pontos pertinentes que Francisco referiu. Em primeiro lugar, a cada vez maior importância do raciocínio clínico na nossa prática. Não importa o quão bem eu ou você sejamos tecnicamente a executar técnicas, se não existir uma justificação para aquilo que estamos a fazer. Desse modo, os resultados obtidos nunca serão os melhores. Por outro lado, nunca os podemos esquecer que não estamos a tratar de um conjunto de estruturas, mas sim pessoas, em que cada uma delas tem experiências, emoções distintas e formas de pensar diferentes. Tudo pequenos pecados que nós todos, sem exceção, somos culpados de fazer de vez em quando. E pronto, assim se finaliza mais um episódio. Já sabem que podem seguir a Hora do Físio na sua página de Facebook e ouvir os episódios disponíveis no Mixcloud e iTunes. Deixem comentários, avaliações e isso tudo para não me sentir muito triste, está bem? Obviamente, espero que tenham gostado, um bom trabalho, um ótimo carnaval e até ao próximo episódio.